Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Conforme eu prometi, eu vou fazer hoje um comentário àquela sentença do Aristóteles, que diz: os ritos de mistérios não nos ensinam propriamente nada, mas deixam em nós uma profunda impressão. Eu não citei esta sentença no curso de esoterismo, mas ela pode servir como resumo do curso. De modo que ao comentá-la, eu estou dando como se fosse uma canja do curso, uma extensãozinha do curso de esoterismo. Evidentemente, não pressupondo nos ouvintes o conhecimento daquilo que foi dado no curso. Muito bem, uma coisa que sempre me impressionou no estudo da filosofia moderna é a ênfase radical, quase total, que se deu à função do sujeito cognoscente na estrutura do universo, como se tudo, como se a realidade inteira fosse uma função do sujeito cognoscente, uma função do eu consciente, ou até mais modernamente do cérebro. Então, o nosso cérebro teria, vamos dizer, estruturas que condicionam tudo o que nós vemos e tudo o que nós sabemos, de modo que o que entendemos por universo não passa, no fim das contas, de uma projeção das estruturas do nosso cérebro. Eu digo, mas é curioso que entre estas várias coisas que nós observamos ou projetamos no mundo exterior esteja o fato de que as condições do planeta, sobretudo as condições, vamos dizer, do clima, da gravidade, da vegetação, etc., etc., condicionam a forma dos animais que vivem nos vários climas, né? Os próprios mecanismos de adaptação ao clima, tão bem descritos a partir de Charles Darwin, de bem que ele extrapola para a ideia de uma evolução geral, que é um pouco duvidosa, mas uma adaptação evolutiva ao ambiente é uma coisa que obviamente existe. É só você ver a diferença entre uma raposa europeia, uma raposa americana, uma raposa polar. Você vê aí a diferença. Você pega o urso preto, urso branco, urso preto, urso marrom, urso branco, adaptados aos devidos climas. Isso é uma coisa tão óbvia, né? O fato, por exemplo, não existem girafas nem elefantes no Alasca, não existem ursos na maior parte da África. A distinção de território entre leões e tigres é outra coisa que também é muito significativa, e assim por diante. E a diferenciação das raças humanas, né? Se você acha que é coincidência que homens brancos de olhos azuis tenham proliferado nas regiões mais frias do norte da Europa e pessoas de pele escura, tá certo, tenham proliferado na África, é claro que isso não é coincidência. Então há alguma ligação entre o clima e a forma do corpo dos seres, certo? Que isso deva ter alguma relevância no aspecto cognitivo e psíquico também me parece uma obviedade, né? Existe um livro muito interessante escrito por um geógrafo alemão, Willy Herpach, nos anos 30, que se chama Geopsique, mostrando então as variações psíquicas conforme as condições externas dos vários lugares do planeta, os tipos de ventos, né? O fenômeno do Siroco, que é um vento que você tem em certas áreas, por exemplo, do Marrocos, e que quando bate aquele vento você tem uma epidemia de loucura. Tudo isso acontece, né? Vamos dizer, o aumento das internações psiquiátricas nos dias de lua cheia, né? E tudo isso mostra que nós não estamos soltos no espaço e que muito menos nós somos os articuladores vamos dizer, do mundo externo. Ao contrário, esse mundo externo exerce sobre nós uma pressão monstruosa, né, certo? Desde o instante em que nós nascemos. Por exemplo, uma estrutura fundamental da nossa cognição são as direções do espaço. Se o sujeito não é capaz de identificar as direções do espaço, ele não pode sequer se mover. Eu digo, e da onde saem as direções do espaço? Da estrutura do nosso cérebro ou, ao contrário, da estrutura do próprio espaço em torno? Então, você vê, quando nós usamos a expressão, por exemplo, senso de orientação, Quer dizer, saber onde está o Oriente, onde está o Ocidente, onde está o Norte, onde está o Sul. Tá certo? É uma referência espacial que nós temos. Não é isso? E quando nós aplicamos esta orientação, este senso de. Essa mesma palavra orientação para outros domínios que não são espaciais, nós estamos usando um modelo espacial como base da nossa compreensão de fenômenos inespaciais. Ora, nós poderíamos fazer isso se não existisse o espaço e se nós não estivéssemos dentro dele. Nós poderíamos fazer isso se o espaço fosse, como diz Kant, apenas uma forma a priori da nossa cognição. Não é isso? Então, se ele fosse realmente uma forma a priori, seria o nosso cérebro ou o nosso aparato cognitivo que determinaria essas direções, tá certo? E não haveria nenhum motivo para que todos nós as determinássemos exatamente da mesma maneira. Quer dizer, é impossível. Ver, o Kant não é um filósofo subjetivista, ele não acredita que tudo o que nós vemos seja ilusório, seja esteira na nossa mente, ele não é um céptico, ao contrário. Ele acredita na objetividade do conhecimento, mas acredita que a subjetividade do conhecimento é fruto não da estrutura do mundo exterior e não do fato de que as nossas concepções reflitam o mundo exterior, mas é o fato de que todos os seres humanos têm a mesma estrutura de percepção. Então ele troca o conceito de veracidade pelo conceito de universalidade. Então, o que a ciência, os conhecimentos que a ciência produz não são verdadeiros porque coincidem com os dados do mundo exterior, mas porque são os mesmos para todos os seres humanos, de modo que se eu estou enganado, todo mundo está enganado junto comigo, e se tu, o que eu penso é tudo ilusão, então a ilusão é universal, e nesse sentido eu não tenho como contestá-la. Ou seja, o conjunto dos conhecimentos é uma tela de aparências que se apresenta igualzinho para todos os seres humanos, está certo? Então, este pressuposto kantista, ele se impregnou de tal modo, por exemplo, no mundo das ciências sociais, onde já não se usa o conceito de veracidade, você apenas o conceito de adequação a um consenso. Quer dizer, todos nós pensamos assim, todos os cientistas pensam igual e você tem que pensar igual também. Quer dizer, o que é evidentemente um enfraquecimento tremendo da confiança no poder cognitivo da própria ciência. E curioso que quanto mais a classe científica adere a essa espécie de modéstia cognitiva, mais autoridade ela pretende ter e maior, portanto, a sua presunção, né, e a sua reivindicação de autoridade. Não deixa de ser curioso, por exemplo, há um filósofo italiano que esses dias está fazendo conferência no Brasil, em que ele diz que a ciência e a religião jamais poderão se harmonizar completamente, porque a religião afirma verdades absolutas e imutáveis, ao passo que a ciência está continuamente revisando as suas verdades. Eu digo, olha, se a ciência revisasse continuamente as suas verdades, ela não poderia reivindicar autoridade nenhuma. Quer dizer, a modéstia científica, ela, que é uma coisa real, ela se opõe à autoridade científica. Se eu digo para você que uma conclusão que eu cheguei agora é apenas provisória, amanhã depois eu posso chegar a outra conclusão, que direito tenho eu de impor a primeira conclusão como se fosse verdade, né? Então, esse, vamos dizer, é um dos elementos estruturais permanentes da cultura científica atual e, portanto, da cultura inteira. Quanto mais se afirma que uma determinada sentença, uma determinada proposição é relativa, mais ela é imposta como absoluta. E não tem como não ser assim. Pelo simples fato de que você não reconhece verdades absolutas e imutáveis, então você é obrigado a absolutizar o relativo. O relativo passa a ter a autoridade do absoluto, principalmente no absoluto. Veja que se uma população crê em verdades absolutas e chega uma autoridade qualquer e pretende desmentir aquilo, o povo não aceita. Não é isso? Agora, se não há nenhuma verdade absoluta que valha para todos os seres humanos, então qual passa a ser o princípio de validade? A autoridade. Não é a veracidade que gera a autoridade, mas a autoridade que gera a veracidade. E não havendo verdades absolutas aos quais você possa recorrer contra a autoridade, o que ela disser passa a ser, vamos dizer, a sentença terminal. Isso não há, é irrecorrível. Então, esse é um dos muitos paradoxos da civilização científica e democrática atual. Você vê que depois que inventaram A democracia, o número de ditaduras, se o número, o tamanho das ditaduras aumentou formidavelmente. Mas depois que o Kant formulou a ideia da paz perpétua, as guerras se tornaram incomparavelmente mais mortíferas do que antes. Mas, isso tudo não é coincidência. Outra coisa. Ninguém que se pretenda portador ou porta-voz de uma verdade universal teria jamais a cara de pau de a impor em nome da sua própria autoridade, pelo simples fato que a verdade está acima daquele que a proclama e ele não a personifica totalmente, né? Então, é por isso que, dentro do cristianismo, as conversões forçadas, elas são proibidas, embora tenha sido praticada, porque tudo que você, a obediência à lei nunca é perfeita, tá certo? Houve lugares, algumas ocasiões em que as pessoas foram forçadas a converter, mas isso não é norma. No Islã é norma, hein? Tá certo? Mas no Islã é norma, porém, para compensar, não existe uma autoridade que esteja já designada para isto. Quer dizer, você não tem uma entidade, não tem uma organização que personifique o Islã e que ela mesma possa impor a conversão. Quer dizer que a possibilidade de você exercer a autoridade do Islã, ela está mais ou menos disseminada na população islâmica, tá certo? Então, vamos dizer, a imposição da fé é uma iniciativa que qualquer muçulmano pode tomar ou não tomar, conforme lhe der na cabeça. Quer dizer que se ele achar, né, porque do mesmo modo que a conversão é obrigatória, se você não se converte, nós te matamos, ou você é obrigado a pagar o imposto, isso está na lei, também está na lei que a fé não deve ser imposta. O Islã está cheio dessas coisas, quer dizer, mandamentos absolutamente contraditórios. Então, isso quer dizer que se um sujeito quiser impor a autoridade do Corão, ele pode fazê-lo. Em nome do quê? Do próprio Corão. E se ele achar que isso é errado e não quiser impor, quiser deixar as pessoas livres, ele também pode, porque isso também está no Corão. Tá certo? Então, isso quer dizer que onde você proclama uma verdade universal, isso não lhe dá autoridade de impor, vamos dizer, forçar todas as pessoas a aceitar esta verdade. Mesmo, sobretudo, quando é uma verdade que é demonstrável logicamente. Porque a força da persuasão lógica não é a mesma coisa que a força das armas. É uma coisa completamente diferente. No Brasil, às vezes, as pessoas confundem. Elas acham que você demonstrar o que você falou é uma coisa muito autoritária e opressiva. Você demonstra que você tem razão aqui. É CQD, como queríamos demonstrar. Ah, você é muito autoritário, você está me impondo. Então, agora, você veja, onde as convicções se impõem mediante um poder de polícia, a polícia tenta demonstrar alguma coisa logicamente para você. Ao contrário, está totalmente dispensada de provar o que quer que seja. Você vê que nos sistemas totalitários, como na Alemanha nazista ou na União Soviética, né, o sujeito era preso e condenado sem, às vezes, ele nem saber do que ele estava sendo condenado. Mas ele não precisava, ninguém precisava provar absolutamente nada. Então, existem estas duas noções opostas do que seja a convicção da verdade universal absoluta. Aquela que sabe que essa verdade pode se impor e se provar por meios lógicos, e aquela que não precisa provar absolutamente nada, e que geralmente não pode nem provar, e que justamente por não poder provar, pode impor pela força o que deseja. Essa confusão é muito comum na cabeça brasileira, né? No Brasil vigora assim: ah, você tem que respeitar todas as opiniões igualmente. Eu digo, mas escuta, se eu respeitar a sua do mesmo jeito que eu respeito a minha, então como é que eu posso dizer que acredito na minha e não na sua? Se eu acredito na minha e não na sua, então é evidente que eu respeito mais a minha do que a sua. Eu tenho uma opinião porque eu dou mais valor a ela do que a opinião contrária. Eu acho que toda a cabeça humana funciona assim. Então, quando você diz que tem que respeitar todas as opiniões igualmente, você está impondo uma condição impossível, psicologicamente impossível. E a pessoa que repete isto, Ela não percebe o dano que ela está fazendo a si própria quando diz isso. Ela está se impedindo de raciocinar, se impedindo de perceber a verdade. Não é isso? E, no fim das contas, são justamente essas mesmas pessoas que dizem que tem que respeitar todas as opiniões igualmente, as que mais drasticamente impõem as suas opiniões. Então, quanto menor a possibilidade da prova de uma validade universal, maior a necessidade, a possibilidade e a viabilidade de você impor as suas preferências pela força. Então, tudo isto surge exatamente do subjetivismo moderno. O subjetivismo começa com René Descartes, onde, vamos dizer, a base da verdade é o eu. O eu é a fonte da verdade, porque o eu tem conhecimento e consciência da sua própria existência como uma coisa auto-evidente e que não, nem precisa ser provada, porque todas as demais verdades dependem disso. Quer dizer, eu penso, logo existo, né? Então, para eu pensar qualquer verdade, é preciso que eu pense e, portanto, que eu exista, né? Então, ele vai confundir a ordem da prova lógica com a ordem da estrutura da realidade. É claro que a existência do eu pensante está pressuposta em qualquer pensamento que este eu pense. É impossível você pensar e jurar para você mesmo que você não está pensando coisa nenhuma. Mas isto é apenas uma prova lógica. Isto não é uma hierarquia ontológica. Isto não corresponde à estrutura objetiva da realidade. Por quê? O eu faz muita coisa antes dele tomar consciência da sua própria existência. Não é isso? Se você pegar uma criança pequena, ela não tem uma clara consciência de eu. E por isso ela não tem a noção, vamos dizer, da verdade e da mentira. Uma criança de 2, 3 anos não tem realmente. Vocês viram a gravação que eu coloquei no Facebook hoje? Né? Tá o Jack contando o sonho, que ele não teve o sonho, ele imaginou, está imaginando naquele mesmo momento, ele está inventando o sonho. E o Isaac continua o sonho dele como se ele também tivesse sonhado junto com o irmão. Isso quer dizer, eles não têm uma noção clara do eu como agente, né? Como criador responsável das suas próprias ações. Eu não creio que seja possível uma criança ter isso antes dos 5 anos. E é por isso mesmo que eu sou absolutamente contrário a você punir crianças pequenas, porque ela não sabe quem está sendo punido. Não há relação de causa e efeito entre o erro e a punição. Então, se você ensina uma criança pequena, se você bate numa criança pequena porque ela fez isso ou aquilo de errado, ela não aprende a não cometer o mesmo erro, ela aprende a bater. Se você grita com ela, ela aprende a gritar, assim por diante. Então, a hora do castigo começa depois dos 7, 8 anos. E hoje em dia é o seguinte: você castiga as crianças pequenas, quando você chega na adolescência, ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente o contrário. É na adolescência que você tem que baixar a repressão. Porque ali você está falando com um sujeito que está realmente aprendendo a ser o autor responsável dos seus próprios atos. Ali é fundamental que ele aprenda isso. Coisa com a criança de 2, 3 anos não pode aprender de jeito nenhum. Então, assim, quando é possível e necessário aprender, ninguém ensina. E quando é impossível aprender, todo mundo está querendo ensinar. Isso eu vejo o tempo todo, né? E eu, por causa disso eu chego à conclusão que as pessoas adultas são muito maus para as crianças, muito maus. Em geral, eles são. E depois, quando o sujeito chega aos 12, 13 anos e se rebela contra os pais, né, não é pelos motivos que o adolescente alega, mas por este motivo. Ele foi criado na injustiça, tá certo? E ele também, então, vai ser injusto também com o julgamento dos próprios pais, né? Então, tudo isso vem do subjetivismo moderno. E esse subjetivismo começa por confundir a facilidade de você provar logicamente alguma coisa com a estrutura real do mundo objetivo, né? Não é porque a certeza do eu é um fundamento lógico de qualquer prova em seguida que ela é também o fundamento da construção do mundo. Você está confundindo a ordem lógica com a ordem ontológica, né? Esquecendo, vamos dizer, a velha advertência de Aristóteles: a ordem do ser é inversa da ordem do conhecer. Ou seja, o que você conhece primeiro não é o primeiro na ordem das causas. Não é isso? Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, você a conhece com uma certa idade. Ou ela tem 2 anos, ou tem 5, ou tem 7, ou tem 10, ou tem 40, ou tem 50, ou 80, no momento em que você a conhece. Isso quer dizer que foi esse o começo dela? Quer dizer que ela está começando naquele mesmo momento? Não. Isto é o começo do seu conhecimento dela, não o começo da existência objetiva dela. Não é isto? Então, vamos dizer, o que o Descartes faz desde o início é confundir a ordem do ser com a ordem do conhecer, e depois de ele ter feito esta confusão, ele decreta que a ordem do conhecer é a ordem do ser. Resultado, por 2 ou 3 séculos em seguida, todo mundo começa a buscar o fundamento do conhecimento no sujeito. David Hume faz isso, Kant faz isso, Hegel faz isso, o próprio Schelling no começo faz isso, depois ele deixou, mas Fichte eleva isso ao último exagero, tá certo? E até hoje você veja toda a chamada neurociência está buscando a explicação da estrutura do mundo onde? No cérebro humano, esquecendo que o cérebro é só mais uma coisa que existe dentro do mundo, do meio de milhões de outras. A mim me parece que seria muito mais lógico você pensar o seguinte, pensar, olha, antes de eu nascer, antes de existir o meu cérebro, o universo físico já estava aí, tá certo? E é impossível que ao nascer, ao me formar dentro do ventre da minha mãe, o conjunto de condições cósmicas externas não tenha, por assim dizer, pressionado, tá certo? O organismo da minha mãe para que ela me formasse com este ou aquele formato, com este ou aquele desenho, por assim dizer. Tá certo? Então, por exemplo, o que ela comeu certamente influencia. Vamos supor que ela tenha se alimentado mal durante a minha gestação. Bom, eu vou nascer fraco, evidente. Eu não, nada posso fazer contra isso, entendeu? Então, basta esse exemplo da alimentação para você ver que a formação do ser humano e do seu cérebro é condicionada por fatores externos e não ao contrário. Portanto, o cérebro humano não é o fundamento do conhecimento. O fundamento do conhecimento é a estrutura do cosmos, a começar pelo fenômeno das direções de espaço, pelo fenômeno da gravidade, pelas várias disposições geográficas, climáticas, etc, etc, etc. E é por aí que tem que começar tudo. Então, quer dizer, a velha ideia realista dos gregos é certa e o subjetivismo moderno é realmente uma loucura. Não é isso? E esse subjetivismo ele se impregna tanto, tanto, tanto na cultura, que nós chegamos ao ponto da ideologia de gênero. Não é isso? O que que é identidade de gênero? Bom, é uma construção mental, tá certo? Que você faz baseado no modelo. Geralmente o modelo é do próprio sexo que você nasceu, até por uma questão de facilidade. É mais fácil eu me imaginar com a forma que o meu corpo tem do que me imaginar com uma outra forma que eu só vi numa outra pessoa dentro da qual eu nunca estive. É isso? Mas no percurso da formação pode haver algum erro, algum problema, e o sujeito começa a se imaginar com a forma de um outro corpo que ele nunca teve. É isso que o pessoal chama de disforia de gênero. Eu digo, bom, essa disforia de gênero existe, está provado que existe, é um fenômeno real, tá certo? Mas isso não quer dizer que o negro que esteja com disforia de gênero e que se imagine. Imagine que ele se sentiria melhor se estivesse no outro sexo. Isso não significa que ele tenha razão nesta ideia, né? Mesmo porque a adaptação dele ao outro sexo é um negócio tão traumático e tão complicado que pode até necessitar de uma cirurgia, meu Deus do céu. Eu não preciso de cirurgia nenhuma para ter o formato do corpo que eu tenho. Não é isto? Nasci assim, cresci assim e formei a minha imagem assim. Agora, se eu formasse em mar diferente, eu falei, não, eu não quero ser que nem o papai, quero ser que nem a mamãe. Eu falei, isso vai dar um trabalho miserável. E dá mesmo, é? E além disso, pode dar errado. Não é isso? E é por isso que, veja, o número de suicídios, né, transexuais é enorme. Então, 41%. Mas daí aparece. O sujeito dizendo, não, mas entre os transexuais que são aceitos pela família, é só metade. Digo, olha, a taxa de suicídio entre transexuais é 20 vezes maior do que a da população normal. Se o transexual for bem aceito, papai e mamãe tratam bem dele e tal, então deixa de ser 20 vezes e passa a ser apenas 10 vezes. Isso quer dizer que eles sejam loucos? Não, quer dizer que estão infelizes. Por quê? Porque esse negócio de você se imaginar no outro sexo é muito difícil e muito complicado, meu Deus do céu. E na maior parte dos casos, dá errado até esteticamente. Pode ter um sujeito que nasceu vamos dizer, com certos traços que são sexualmente indefinidos e que se ele decidir parecer mulher, bom, vão ajudá-lo. Mas tem pessoas, meu filho, que por mais que se esforce para parecer mulher, ele vai aparecer o Schwarzenegger, vai aparecer o Schwarzenegger, tá entendendo? Nada que, não há nada que se possa fazer contra isso. Quer dizer, se um sujeito com um ombro desse tamanho, um pé 47, etc, etc, né? Eu digo, por mais que ele se esforce por imitar a delicadeza feminina, eu digo, não vai dar. Então, o que é isso aí? Resultado do subjetivismo moderno. A realidade não está naquilo que você percebe do universo exterior, mas naquilo que você pensou, sentiu. Você está na sua cabeça. Hoje em dia você tem milhares de cursos que ensinam as pessoas assim, a realidade não existe, é o que você pensa que existe. O pessoal da programação neurolinguística está ensinando isso para as pessoas o tempo todo. E, bom, tem uma parte, depende do que eu penso, evidentemente. Sobretudo aquilo que eu mesmo faço, depende do que eu penso. Tá certo? Mas se você raciocinar assim, e os efeitos reais que a coisa tem no mundo exterior, não depende do que eu penso de maneira alguma. Tá certo? Então, está mais do que na hora da gente virar do avesso toda esta concepção subjetivista moderna e voltar ao bom velho Platão e Aristóteles. Olha, o mundo exterior existe, nós estamos dentro dele e é ele que nos forma, de algum modo. Certo? E nesse sentido é que aparece, vamos dizer, o que diz Aristóteles sobre a importância cognitiva dos ritos de mistérios. Ou seja, o rito de mistério, dizer, bom, a missa é um rito de mistério, ou, sei lá, as iniciações sufis são um rito de mistério, é isso que ele quer dizer com rito de mistério, né? Seria iniciações, o que chamaremos hoje de iniciações. Parênteses, posso ligar o ar-condicionado? Estou passando mal de calor aqui. Aqui a Roxane sente frio, eu sinto calor. Mas ela pode botar um casaco e eu não tenho como tirar a minha pele. Então, o que que Aristóteles está dizendo com isso? Ele está dizendo que um rito de mistérios, ou uma iniciação, não é um ensinamento que você recebe. Ou seja, ele não vem com um conteúdo afirmativo explícito. Tá certo? Ele diz, deixa uma profunda impressão. O que que é essa profunda impressão? Ele diz, bom, é a impressão que nós recebemos do universo exterior desde o início. Essa impressão se dirige diretamente à sua consciência? Não. Ela se dirige ao seu ser, inclusive ao seu corpo. Não é isso? Você nem precisa tomar consciência dela. Por exemplo, o sujeito que nasceu num clima quente, tá certo? E tem a pele escura, ele nasce sabendo, ah, estou aqui e agora eu sou neguinho porque nasci no clima quente. Não, ele vai levar anos para ele perceber isso. Aquilo já está nele, já deu esta influência desde o início. Tá certo? Assim como, né, a influência da gravidade. Um bebê pequeno que está aprendendo a se mover, ele não tem a consciência clara do seu próprio peso, e no entanto o peso já está nele. Você vê um bebê pequeno, ele estende a mão para pegar uma coisa que está a 3 ou 4 metros dele, que ele não vai alcançar de jeito nenhum. Então, vamos dizer, este impacto do mundo exterior, ele já pesou sobre nós, já nos influenciou, já nos formou e nós ainda não temos consciência dele. Ao contrário, o processo de tomada de consciência disso e de adaptação a isso é muito longo e muito difícil. E pode dar errado, como se vê no caso da disforia de gênero, né? Quer dizer, o negro nasceu no sexo masculino, mas por motivo qualquer não conseguiu formar uma imagem de si próprio de acordo com o sexo que nasceu, mas formou de acordo com o sexo, sei lá, do outro, né? Agora, a ideologia de gênero é absurda, porque ela diz que você formar uma imagem de gênero de acordo com o sexo biológico que você nasceu é antinatural, uma imposição cultural. Mas você formar de acordo com a forma do corpo do vizinho ou da vizinha é muito natural. Quer dizer, esse é claro que é uma inversão louca. Quer dizer, você também é evidente, esses pessoal não consegue imaginar outra hipótese senão você aceitar esta doutrina do gênero 100% ou você sair matando transexuais. né? Como se a escolha fosse essa. Eu cheguei à conclusão de que não, o sujeito modelar o seu fazer a sua imagem de gênero pelo sexo do outro é um erro de percepção, portanto vamos matá-lo. Eu não sei, não vejo qual é a ligação lógica de uma coisa com outra, né? Quer dizer, assim, é que nem o garoto fez uma conta, quanto é 2 mais 2? É 7. Pau! Mata o garoto. Falei, não é possível, um desse. Então, hoje em dia você vê, quase a totalidade das discussões públicas é feita da exibição de sintomas histéricos. Tá certo? Quer dizer, ampliações histéricas monstruosas. Tá certo? Quando você vai ver a raiz disso, começa no subjetivismo, porque o que importa é o que você sente. Por exemplo, no Canadá tem uma lei que, se você fala mal de um sujeito, né, eu digo, por exemplo, o Lula é ladrão. Se ele se sentiu ofendido por isso, você vai para a cadeia. Independentemente de ser verdade. Ou seja, uma lei que aboliu o que se chama exceção da verdade. Não adianta você chegar e falar, não, mas ele é ladrão mesmo, está aqui, pá, pá, pá, pá. Não adianta, meu filho, ele sentiu-se mal. E, portanto, você vai para a cadeia. Essa lei existe no Canadá. E tem outros países que estão querendo copiar. Né? Então, qual é o critério? É o subjetivo. O que vale é o subjetivo e não a verdade objetiva. Né? São 4 séculos já desse subjetivismo. Né? E houve, vamos dizer, vários esforços de neutralizar isso, como, por exemplo, o Edmund Husserl com a fenomenologia tentando, né, voltar à consciência de um dado objetivo que se impõe a você, né? Mas isto não exerceu ainda uma influência profunda na cultura, assim como o subjetivismo levou séculos para se implantar e para sair do terreno puramente filosófico e se implantar na cultura e na sociedade e nas leis, portanto, né? Um retorno ao realismo também vai levar muitos séculos, tá certo? Enquanto isso, nós estamos no in-between, né? Na transição, e tendo consciência da objetividade, vivemos numa sociedade onde é o subjetivo que impera e nós somos obrigados a engolir absurdos todo dia. Então, o que Aristóteles está dizendo é o seguinte: é que quando você assiste um desses ritos ou participa deles, você recebe uma impressão profunda. Esta impressão, é claro, que não vai se exercer em você como uma influência física, como a influência do clima, da gravidade, etc, etc. Ela é puramente cognitiva. Tá certo? Mas esta impressão é a de certas estruturas cognitivas que têm um valor universal, e que vão estruturar o seu mundo interior a partir daí. Ou seja, estão te dando uma forma do mundo. Você vai levar anos para preencher de conteúdo esta forma do mundo. Mas esse modelo e essas formas passadas pelo rito, tá certo? Vão estruturar seu mundo interior de uma maneira superior à maneira puramente natural. Então, por exemplo, no caso do budismo tibetano, esses mandalas, que são modelos cósmicos de uma enorme complexidade, o indivíduo que é exposto a isso, ele adquire uma capacidade maior de articular as várias partes do seu mundo cognitivo, tá certo? Então você, de certo modo, com esse rito, você está gerando um filósofo que vai espontaneamente começar a buscar a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Isso não quer dizer que todos farão isto, mas tão logo exposto a esse rito, ele terá esta possibilidade, tá certo? Então, isso independentemente da qualidade do rito, digo, até ritos satânicos terão este mesmo efeito, tá certo? Um momentinho. Então, essas estruturas profundas que são impregnadas em você pelos ritos de mistério também aparecem na arte. A simples contemplação, o simples fato de você ver certas estruturas, tá certo? que imitam a ordem cósmica ou a criação, o Gênesis, tá certo? Já te dão essa capacidade de articulação. E daí que eu tirei a minha tese de que, ao contrário do que diz o Erwin Panofsky, não foi a arquitetura das igrejas góticas que copiou ou aprendeu com a filosofia escolástica, mas ao contrário, a filosofia escolástica é que se desenvolveu naturalmente da contemplação dessas estruturas. Eu digo isso pelo simples motivo de que muitos desses templos estavam prontos antes do florescimento da escolástica. Quando você observa, por exemplo, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ela é toda estruturada, quer dizer, por aquele, pelo mesmo modelo que é o dos arcos da igreja gótica, que vai ter um arco aqui, daqui sai dois outros arcos e outro, e outro, outro, outro. A estrutura é exatamente a mesma. De modo que se você leu a Suma Teológica inteira e você se recorda dela não por partes, não como mera demonstração lógica em sequência, mas como estrutura total, você diz, é uma catedral. E é mesmo, né? Então, é claro que a contemplação dessas formas arquitetônicas teve em Santo Tomás efeitos muito maiores do que teve em outras pessoas. Não é isto? Mas a possibilidade foi oferecida aos dois. Então, é aquilo que diz o próprio René Guénon, existem iniciações virtuais. Não é isso? Então, quer dizer, todos esses ritos, válidos ou inválidos, divinos ou satânicos, eles terão esse efeito. Não é isso? E às vezes você se recordará dessas formas sem nem saber de onde elas vieram. Eu me lembro que um dia, isso aí vai fazer mais de 30 anos, eu tive um sonho no qual eu vi assim um diamante girando no ar e as várias facetas do diamante eram várias perspectivas sobre a realidade que coincidia exatamente com a estrutura do trívio do quadrívio, que eu nem sabia o que era na época. Então, isso quer dizer que quando eu tive conhecimento do trívio do quadrívio, eu imediatamente percebi a estrutura do todo. Da onde me veio essa visão dessa diamante? Não tenho a menor ideia. Mas aconteceu. Então, foi alguma coisa que eu vi, que eu não me lembro, tá certo? E que teve um efeito, por assim dizer, iniciático, tá certo? Se você normalmente frequenta a missa, você está recebendo o impacto disso de uma maneira terrível, tá? Quer dizer, você tem dentro de você, virtualmente, a estrutura da criação, da queda e da redenção. Tá certo? Então, você avançar em mais ou em menos na compreensão consciente disso, bom, depende de você querer, depende de você buscar, etc, etc. Mas, se você não teve isto, então você não perceberá as coisas desse jeito. Então, esta observação de Aristóteles, ela é confirmada 2.400 anos depois pelo que diz a Suzanne Langer, onde ela diz: um símbolo é uma matriz de intelecções. Ela não é em si mesma uma intelecção, ela não tem um conteúdo intelectivo que você possa expressar como uma tese, tá certo? Mas ela é uma matriz, ela gera muitas intelecções possíveis, sempre de maneira articulada, tá certo? Então, o que que esses dois estão dizendo? Exatamente a mesma coisa. Você dizer que o rito de mistério não ensina nada, mas deixa em você uma profunda impressão, é a mesma coisa que você dizer que você contemplar um símbolo, você tem a partir desse momento a possibilidade de uma série de intelecções articuladas, que você vai explorar mais ou menos conforme a sua vontade, conforme a sorte, sei lá o quê, né? Então, está aí dito o sentido desta sentença do Aristóteles, complementando então aquilo que foi dito no curso Esoterismo para os que assistiram e dando uma espécie de resumo brutalmente compacto dele para os que não assistiram. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Antes das perguntas escritas, tem uma pergunta aqui da própria Roxane. É, É sobre a questão do desconforto que uma pessoa que tem disforia de gênero sente. E como se eu perguntei se, por acaso, um aprofundamento no estudo dessa mesma pessoa de simbolismo da natureza ou coisa semelhante, se ela percebesse que na própria natureza existe essa diferença e que ela não é culturalmente criada, se isso ajudaria na, vamos dizer assim, na, para desfazer esse problema que ela carrega. Eu acredito que não, porque não é um problema de crença, mas é um problema de impressão recebida. Essa impressão, com certeza, é muito remota. Não é isso? Então, pode acontecer, eu acredito que o impulso homossexual é, em grande parte, hereditário. Isso aí já desde o tempo dos Zondi já se sabe e hoje tem mais indícios. Mas homossexualismo é uma coisa, transexualismo é outra, disforia de gênero é outra ainda, né? Então, eu acho que se existe uma propensão homossexual e aparece uma disforia de gênero, então é muito difícil segurar, porque são impressões que se gravam na mente da criança quando é muito pequena. Você veja, para você criar uma identidade sexual de gênero correspondente ao seu sexo, você não tem um grande trabalho. Né? É só você olhar no espelho e acreditar no que está vendo e pronto, acabou. Você se identifica facilmente, principalmente se você vê pessoas do outro sexo quando você é pequeno, né? O menino que se compara com a menina, ele imediatamente vê a diferença, ou ela também vê, tá certo? Então não é um grande trabalho. Pode ser difícil você adquirir, vamos dizer, os traços culturais secundários que são associados ao papel de gênero, né? Quer dizer, o que é o papel masculino, o que é o papel feminino, que não, já é uma coisa que está para além da identidade de gênero. Quer dizer, o sujeito ter uma identidade de gênero correspondente ao seu sexo ainda não é ter adquirido todas as características culturais que são associadas ao seu sexo na sua cultura. Não é, é outro processo, ainda mais é mais complicado, tá certo? E que tem, vamos dizer, uma variedade de desenvolvimentos extraordinários, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era adolescente. Eu via que, adolescente para jovem, até os 20, 20 e poucos anos, eu via que os garotos comentarem as suas aventuras sexuais, ah, eu comia fulaninha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A mim me parecia um hábito feminino. Eu via isso, me parecia isso aí, parece mulher conversando no banheiro. E para eles aquilo era a própria prova de masculinidade, né? Tanto que eu nunca contava nada para ninguém, mantinha secreto, eu falava, não, isso aí eu não sou. Fofoca de banheiro é coisa de mulher. Né? Os caras juntavam, por exemplo, vestiário de homem, era só isso que se conversava. Eu ficava horrorizado com aquilo. Falava, meu Deus, eles estão pensando que estão virando macho e estão pegando um hábito totalmente feminino. Então pode haver todas essas ambiguidades, existem milhões de ambiguidades no meio disso. Né? Agora, a disforia de gênero, ela é um desconforto em si mesma. Não é isso? Ela não é assim, vamos dizer, uma imagem de felicidade. Ela aparece como uma inadequação. E a partir da hora que apareceu, falou, qual é a solução? Falou, não tem solução. Hã? Não tem solução. Mesmo o sujeito fazer cirurgia, bom, com que idade ele fez a cirurgia? Vamos supor que na hipótese mais. Como é que se diz? Mais prematura ele tenha feito. Aos 12 anos. Bom, ele tem 12 anos de vida antes disso. É? Ah, com 12 anos virei mulher. Eu digo, mas que mulher que virou mulher aos 12 anos? É? Não é a mesma coisa você virar mulher aos 12 anos sem ter nascido mulher. Nunca será a mesma coisa. Mas em geral não é aos 12 anos, é aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 70. Tá certo? E o que que você faz de toda a sua história anterior? Mesmo supondo-se que você consiga, né, se adequar totalmente à sua nova imagem feminina e que esteja o mais eufórico possível, contrário do disfórico, né? Ele ainda assim tem uma história. Quer dizer, você nunca será mulher, nunca, em hipótese alguma, você será uma outra coisa. Tá certo? E se você vai gostar de ser essa outra coisa ou não, depende, mas eu acho que Isso é uma situação onde que convida a uma inadequação social. E não adianta você dar documento e dar identidade social. Bom, o fato de que precisa de tantas ajudas externas e tantas muletas já mostra que o negócio é problemático, né? Isso quer dizer, agora pode ter algum imbecil que diz, ah, então ele é contra os transexuais ou contra a cirurgia. Não sou nem contra nem a favor, estou apenas analisando a coisa do jeito que ela me parece ser. E que é uma coisa encrencada e difícil. Eu tenho que dar graças a Deus e não ter esse problema, porque se tivesse, estaria lascado, né? Também o problema não é tão comum assim. Já Agora pensou eu com deu. todos esses problemas que eu fico tratando aqui nessa aula, tudo já que me arranco os cabelos, me queimo, eu já pensou se eu tivesse mais esse? Hein, Olavo, mas agora com essa moda de ideologia de gênero, esses problemas vieram à tona, mas eles não são tão frequentes, né? Não, eles não são frequentes, mas acontece o seguinte, a propaganda e a pressão cultural fará com que essas experiências geradoras de disforia se multipliquem. Né? Então, quantas pessoas tinham esse problema transexual 50 anos atrás, quantas têm hoje? Já aumentou. Não é porque os meninos que têm esse foram alvo da propaganda. Não, a propaganda muda a convivência social de modo que estas experiências se tornem mais prováveis, mais possíveis e aumentem de algum modo, E tá até certo? provocado Mas, e você tem externamente. muitos outros fatores. Por exemplo, o famoso advento das camisinhas. Desde que inventaram camisinha, cessou todo o contato íntimo entre homem e mulher. As peles, as mucosas não se tocam. Então, aquela expressão bíblica, fulano conheceu a fulaninha, falou, não, agora você vai lá, transa com ela e não conheceu nada. Não aconteceu nada. Por quê? Concretamente, a relação sexual entre homem e mulher não é só, vamos dizer, uma fricção que gera um prazer e uma descarga nervosa. Não é isto. Ela é um processo químico e alquímico, muito profundo. Quando você engravida uma mulher, veja, todos os seus antepassados estão passando por ali. Você está remontando, de certo modo, a origem da humanidade. Isso é o que o sexo é concretamente, a relação sexual à mulher é concretamente. Não é isso? Se você coloca uma camisinha no meio, eliminando a possibilidade da procriação, você aboliu 80% da experiência sexual. Sobrou, literalmente, só o que nós podemos dizer epidérmico, mas não é nem epidérmico, porque não há contato das epidermes, apenas contato é uma fricção através de uma película de borracha. Então sobrou o quê? Sobrou só a sensação subjetiva interna. Essa sensação subjetiva pode ser ainda mais separada da experiência sexual concreta, assim, pelo sexo virtual através do computador, pelas bonecas de borracha, agora tem as prostitutas robôs, tá certo? Tem um milhão de coisas, de modo que a sensação sexual, sensação do prazer, como eles dizem, vai ficando cada vez mais separada da experiência sexual concreta. Até chega uma hora que não vai precisar mais. Né? Como no Admirável Mundo Novo, eles te dão uma pílula, você tem aquela sensação, pronto, resolveu o problema. Não precisa nem heterossexualismo, nem homossexualismo, não precisa nada. Não precisa nem masturbação, a coisa vem sozinha. E, de fato, nós estamos nos encaminhando a isso. Por quê? Porque, como efeito do subjetivismo moderno, então todas as sociedades que foram se formando pelo contato direto com a natureza, experiência concreta da apropriação do mundo material, são consideradas ilegítimas. Só são legítimas aquelas que são inventadas e planejadas. É? Isso aparece claramente na Revolução Francesa. Né? Então, com toda a mentalidade do classicismo, o que é inventado é melhor do que o natural. Tá certo? Como o Jardim de Versalhes, por exemplo, que não é natureza, aquilo é uma geometrização da natureza. Tá certo? Eu falei um pouco disso no Jardim das Aflições. Né? Então, quer dizer, a sociedade inventada, planejada, administrada e controlada. Nós estamos indo cada vez mais para isto. Né? E claro que isto tem pessoas que são tão politicamente imbecis ao ponto de acreditar que isto aumentou o poder do homem sobre a natureza. Não, aumentou o poder de alguns homens sobre muitos homens. Isto sim. Mas, porque o poder sobre a natureza, meu poder sobre a natureza é o mesmo que eu tinha quando tinha 6 anos de idade. Tá certo? Mas o poder, por exemplo, do imposto de renda sobre mim aumentou formidavelmente. Né? E o poder da polícia, etc, etc. Com o advento, dizer, do planejamento da natalidade, que é uma das coisas mais. O pessoal fala de paternidade responsável. Bom, paternidade responsável consiste em não ter filhos. Ter filhos é uma irresponsabilidade, né? Então, eu como tenho 8 filhos, o pessoal vivia dizer, você é um irresponsável, já se viu botar criança no mundo? Eu disse, é que eu ponho as crianças onde? Então, nenhum deles reclamou de ter nascido, jamais. Se o senhor não nascesse, ele seria uma mera hipótese. Hipótese não tem opinião. Não é isso? Quer dizer, as crianças que eu não tive, o que é que elas estão pensando de mim? Como é que eu vou saber? Elas não disseram nada, nem vão dizer. Tá certo? Então, esta ideia, vamos dizer, da sociedade totalmente artificial, totalmente controlada, é sempre assim: é o poder de alguns poucos sobre a multidão que não vai poder dar palpite nenhum. Então, a coisa é totalitária na sua base. Tá certo? E. Para isso é preciso, entre outras coisas, que as relações sexuais sejam administradas também. Né? E controlar a natalidade é fundamental para isso. Você quer saber quantas pessoas têm? Até aqui nós permitimos, mais do que isso não permitimos. Como é na China, por exemplo. Né? Então você tem vários mecanismos de repressão e desestímulo à natalidade. Por exemplo, na China, se você tem mais de 2 filhos, então o segundo filho não vai ter direito à educação gratuita, não tem direito à saúde, ele vai. Nascer semi-morto, coitado, né? Então, mas a reprovação social da reprodução, que hoje já é uma instituição aceita por toda a sociedade ocidental, não é isso? E mais ainda, todos estes elementos, vamos dizer, da a pílula anticoncepcional, quer dizer, quando você bloqueia a possibilidade da procriação, o lado da transformação química e alquímica do corpo da mulher foi abolido. Quer dizer, nós vamos transar, o que vai acontecer com você depois? Não vai acontecer nada. Tá certo? A sequência das gerações e, portanto, o arraigamento do homem e da mulher na espécie humana fica abolido também. Eles não são mais membros da espécie humana que estão prosseguindo a existência da espécie, eles são indivíduos isolados. Eles são cidadãos. O cidadão é uma entidade abstrata inventada pela Revolução Francesa. Né? Veja, você nasce como membro da espécie humana, com toda a hereditariedade real que você tem. E que remonta até sabe-se lá quando. Né? Isto é o que você é realmente. Agora, a condição de cidadão é o que um governo determinou que você tem ou não tem. Você é cidadão, é um súdito, é um escravo, é alguma condição externa que lhe é imposta para fora. É concedida ou imposta. Portanto, não é uma coisa que existe. Tá certo? Ela não faz parte da sua substância, ela é uma qualidade que lhe foi atribuída de fora. Ora, se você cria a sua identidade baseada nesta concepção, nesta forma externa, imposta ou concedida, e não na sua condição natural, você já está fora da realidade. Entendeu? Então, é claro que numa sociedade assim, a disforia de gênero é muito mais provável de acontecer do que numa outra sociedade. Se você vê, por exemplo, existem sociedades indígenas onde tem o fenômeno, né, alguns fenômenos transexuais. Né? Ruth Benedict, no livro Padrões de Cultura, ela mostra vários casos. São pouquíssimos. Tá certo? E a atitude da sociedade indígena para com essas pessoas varia de cultura para cultura. Tem algumas em que eles são considerados pessoas muito importantes, porque eles são tão doidos que eles devem estar recebendo alguma mensagem do além. Tá certo? Tem outras em que eles são aceitos, mas o sujeito que se casa com o transexual é totalmente discriminado, porque diz o seguinte: você quer uma mulher mais forte para ela trabalhar mais para você, quer dizer, você é um vagabundo. É assim por diante, tem várias reações possíveis, né? Então, mas numa sociedade em que a condição abstrata de cidadão começa a ser a base da identidade, em vez da base da identidade ser a sua pertinência à sua espécie biológica, Então é evidente que a contestação da condição natural já se tornou institucionalizada. Então é claro que o número de disfóricos de gênero vai aumentar. Ou disfóricos de qualquer outra coisa. Mas o número de histéricos, que não querem ser o que eles são, querem ser o que eles pensam. Você tem populações inteiras em que a conduta histérica se tornou normal. Não é isso? Então, por exemplo, o que é toda a política atual? É a afetação de bons sentimentos. Quer dizer, outro dia eu vi um filme, né, que eles pegam um velhinho, um caipira, e fazem ele se candidatar a alguma coisa, e ele não quer, daí eles forçam, forçam, forçam. No fim ele diz: tá bom, eu concordo, mas eu não vou sair por aí beijando bebês, tá bom? Tá certo? Daí você vê aquelas fotos, o Lula, o Maluf, tal, carregando os bebezinhos, né? Assim, é tão antinatural que o Maluf pegou uma menina neguinha e disse: que belezinha, parece uma holandesinha. Então, onde é que ele foi parar, meu Deus do céu? Você não ser denunciado virou uma prova de boa qualidade moral. Né? Então, é claro que o número de neuróticos é muito grande. Bom, 20 anos atrás eu li uma estatística de que 10% da população brasileira era clinicamente considerada doente mental. Não quer dizer que fosse só 10% na realidade. Hoje, quantos seriam? Eu, por exemplo, estou convicto de que no parlamento não existe um só sujeito normal, são todos loucos. Todos têm característica ou de psicopata ou de histérico. Então, é o sistema do Lobachevski, né? Quer dizer, você tem meia dúzia de psicopatas governando, ou aqueles que estão em volta deles não viram psicopata, mas viram histéricos, porque são forçados a acreditar não naquilo que veem, mas naquilo que ouvem. Tá certo? Basta isso para já criar uma sintomatologia histérica. No, na conduta transexual existe um forte elemento histérico, né? Porque o sujeito não está agindo na base da percepção direta da forma do seu corpo, mas da forma de uma concepção inventada, que ele tentará ser, com maior ou menor sucesso. Mas na verdade, o sucesso total não existe nisso aí. Ninguém vira mulher completamente, né? O sujeito pode até achar que virou, mas quando você vê de fora, digamos, você é mulher, mas não parece. Não é isso? Não vou dizer os nomes, mas tem muitos caras que estão por aí que julgam que são mulheres igual, né? Mas isso aí contraria o subjetivismo, porque só o seu subjetivismo vale, o meu não, né? Quer dizer, eu não estou vendo que você é mulher, estou vendo outra coisa, mas a minha subjetividade não vale, só vale a sua. Então, é claro que toda esta rede de loucuras, de condutas histéricas, etc., etc., isto facilita o advento da sociedade totalmente administrada. Porque as percepções naturais e diretas já não interessam, só interessa o que você ouviu da propaganda, da cultura, etc., etc. Mas quer dizer, isso quer dizer que para a boa ordem da sociedade, a sanidade mental não é necessária de maneira alguma. Ao contrário, né? O que você vê também no Admirável Mundo Novo, o sujeito que é são de cabeça é considerado um selvagem. E você vê, no mundo inteiro aparecem esses personagens que são de uma sanidade assim absurda, né? Como Georges Bernanos, né? Ou esse Pierre Boutin, né? Léon Blanc, diz as coisas como elas são, e isso é escandaloso e choca. Então a sanidade se torna um objeto de escândalo. Quer dizer, você não participa da mesma doença que nós, né? Isso já está assim, né, certo? Mas o processo de separação entre a sensação sexual e a realidade da experiência sexual está avançando a passos muito rápidos. Não é isso? As bonecas infláveis, bom, já passamos da fase das bonecas infláveis, agora são prostitutas robôs, né? Espero que não dê um curto-circuito. É o que eu botei lá, o sujeito, né? Dá um curto-circuito, ele membro dele é eletrocutado e ele acha que aquilo. Ah, agora alcancei o ápice do prazer sexual, né? É o último também, né? Então, nós estamos chegando nesse ponto. Quer dizer, é claro que é um mundo absurdo. E, agora, quando você pega um ideólogo liberal, como por exemplo o Zé Guilherme Melchior, ele acha assim que na passagem dos antigos regimes para a modernidade, nós saímos do regime vamos dizer, da destino coercitivo para o destino de livre-arbítrio. De quando você vê que é obviamente, vamos dizer, o contrário. Antes o destino podia ser coercitivo, mas não era decidido por ninguém. Não é isso? Era uma questão de sorteio. Por exemplo, dependendo da classe social, da casta que você nasceu, uma série de elementos do seu destino já estão predeterminados. Não é isso? É como está no. Tem uma poesia do Gil Vicente, então, a filha do padeiro casa com o filho do outro padeiro, né? A filha do ferreiro casa com o filho do outro ferreiro e assim por diante, né? As misturas podem acontecer, mas são raras. Acontece que hoje o destino é determinado, mas não é determinado por sorteio, é determinado por planejadores, por pessoas. Então, tem uma profecia budista, diz, no fim dos tempos os homens serão deuses para os outros homens. Eu digo, mas é claro que o Zuckerberg, o Bill Gates, o George Soros, os Rockefeller, os Rothschild, são deuses para os outros homens. Ele determina o destino dos outros. E os outros nem sabem quem foi que decidiu. Então é nisso que nós estamos chegando. Como é que você vai dizer que isso é livre-arbítrio? Isso é escravidão total. Não é isso? Bom, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Leonardo, por que sentir atração pelo sexo oposto é tão comum? Bom, porque o sexo é o sexo. O que quer dizer a palavra sexo? Já quer dizer é uma divisão. O ser humano nasce numa condição sexuada, quer dizer, ele nasce ou homem ou mulher. E é daí que nasce a atração do sexo. Né? Agora, no momento em que o impulso do prazer é separado, vamos dizer, da experiência sexual concreta, não, daí tudo pode acontecer. O sujeito pode sentir atração por um porco-espinho, por qualquer coisa. Mas isso já é a separação. E, veja, o sexo no qual se bloqueia a possibilidade da procriação, ele já é sexo abstrato, ele não é mais experiência sexual concreta. Né? Na experiência sexual concreta, você está, naquele momento, você está se inserindo numa cadeia causal que vem das origens da humanidade. Você pode dizer assim, todos os seus antepassados estão ali, passando através de você. E isso é a experiência sexual. Né? Agora, cortou o processo químico alquímico. Não vai acontecer nada. Né? Quer dizer, no máximo, o que que você vai deixar no corpo da mulher depois disso aí? Não vai deixar nada. Deixa apenas a triste lembrança da sua figura. Né? Ela, ah, ontem eu dei para aquele desgraçado. Né? Não devia nem olhar para ele. Agora já foi. Passa 3 dias, ela esqueceu, já está com outro. Não é isso? Agora, quando engravida, falou, opa, veja, o resto da vida dela mudou. Não é isso? Quer dizer, existem. As consequências são de alcance imenso. Quem quer que tenha tido filho sabe o que é isso. Não é isso? E isto é o sexo de verdade. Não é isso? Isto é o que é a experiência do sexo entre nós e entre os animais. Não é isso? Por exemplo, está aqui o urso, ele foi lá, pegou a ursa, transou com ela e ela engravidou. Ela já sabe que quando ela tiver os filhotes, ela vai ter que protegê-los contra os machos e talvez contra o próprio macho que gerou os filhos, porque eles comem os filhotes. Né? Então ela, a partir da hora que nasce os ursinhos, ela já fica se escondendo, ela anda tomando cuidado, já determinou a vida dela inteira. Quer dizer, a proteção dos filhotes se torna coisa obsessiva para ela durante pelo menos 2 anos, que é quando eles crescem. Isto é assim para os ursos e é assim para nós. Então eu digo, isto é o sexo no sentido concreto. Agora, existe o sexo abstrato. O que é uma coisa abstrata? Abstrato quer dizer separado. Né? Você pega uma coisa real e você a separa de uma parte dos elementos que a compõem. E considera mentalmente só uma outra parte. Então a abstração começa na cabeça. Mas você pode transformar, dar uma expressão física, corporal à abstração. A camisinha faz isso. Né? Você pode pensar no sexo sem procriação, claro que pode. Né? Agora, existe um jeito de impedir que procrie? Existe, mas tem que ser um jeito artificial. Porque naturalmente o sexo, ele é a procriação. Não é a procriação, ele é a possibilidade da procriação, possibilidade permanente da procriação. Então, se me arrumou outro copo, porque por incrível que pareça, caiu outra barata aqui dentro deste outro copo. Isto aqui está virando uma paranoia. Obrigado. Vamos ver se tem barata. Alguém me pergunta aqui se eu conheço o trabalho do Valdo Vieira. Pergunta longa, mas eu vou resumir assim. Eu conheço uma pesquisa que ele fez, que ele publicou num livro chamado Conscienciologia. O livro é uma série de fenômenos que ele observou e descreve. Esses fenômenos existem e eu acho que estão descritos com honestidade. Qual é a conclusão que ele tira disso? Eu não tenho a menor ideia. Eu não conheço a doutrina do Valdo Vieira, conheço apenas as pesquisas e eu acho que elas são interessantes. Tá certo? Não sei mais nada a respeito e não posso julgar o resto. Ana Maria Silveira Campos Grebler. Se eu puder falar a noção do negativo que aparece em Hegel e Heidegger. Bom, nós vemos que no plano da ação humana, a capacidade que nós temos de produzir mudança no sentido positivo, isso é mudança concreta, é limitada. E a maior parte das ações humanas só podem proceder pelo negativo. Como é que é o negativo? Você vai pegar uma coisa e negar a forma atual concreta dela, para você impor uma outra forma. Por exemplo, fazer essa mesa. O que é que você começou a fazer? O lado as qualidades positivas, reais, objetivas da mesa aparecem primeiro? Não, primeiro você vai ter que pegar uma árvore e serrar. Então ela vai ter que deixar de ser árvore para poder se transformar em mesa. Toda ação humana, praticamente toda, é assim. Tá certo? Quer dizer, a ação positiva só Deus tem. Faça-se a luz, puf, aparece. Quer dizer, Deus não teve que desfazer nada, pegar uma matéria-prima qualquer e desfazer para criar a luz, ou para criar o céu e a terra, etc, etc. Então, vamos dizer, a ação positiva, quer dizer, positivamente criativa, não é acessível ao homem. Toda a ação humana é uma transformação. E a transformação é negar o estado atual de alguma coisa, ou a forma atual de alguma coisa, para transformá-la em outra. Não é isso? Acontece que Hegel e Heidegger projetam esta característica da ação humana na própria estrutura do cosmos. Então, o negativo passa a ser, vamos dizer, o princípio do positivo. Então, eles dizem assim, Deus, para criar o mundo, ele teve que se negar para criar uma coisa que não era ele. Eu falo, como? Ele não fez isso. O mundo que ele criou era uma possibilidade que estava dentro dele. Não era uma coisa absolutamente heterogênea. Tanto que o apóstolo diz, nele vivemos, nos movemos e somos. Ou seja, nós estamos dentro do corpo de possibilidades que é do próprio Deus. Ele não teve que se negar a coisa nenhuma. Mas esses dois cretinos fizeram isso. Então, de modo que a negatividade passa a ser a base da positividade. Se quiser saber, o próprio René Guénon faz esse absurdo. Quer dizer, é uma coisa que nega, vamos dizer, a própria possibilidade da existência do ser, se você pensar bem. Deu para entender? O senhor poderia nos dar um curso sobre Heidegger? Não, não posso. Não posso porque eu só li 3 livros do Heidegger. Ele escreveu uns 50. E pior, agora saíram os inéditos, que são diários que ele escreveu, que dão um monte de volume também, que eu nem comprei ainda. Então, não conheço o suficiente para isso, né? Para poder responsavelmente dar um curso sobre ele. Talvez possa algum dia, mas não tenho grande interesse. Matheus Cabral, no seu texto A Educação Grega e Nós, o senhor afirma que após terem decorado as poesias épicas, os gregos participavam de um coro, de uma peça teatral de um autor contemporâneo. Como podemos fazer isso na realidade brasileira? Bom, só temos o seguinte problema, nós não temos os textos para fazer isso. Cadê os nossos autores teatrais? Eu acho que o último autor teatral interessante que houve no Brasil, os últimos, foram o Jorge Andrade, né, com aquela série de peças históricas sobre a origem da família paulista, essa coisa toda, são uma peça muito boa. E o Ariano Suassuna com aquelas comédias mais ou menos circenses, como A Pena e a Lei, O Auto da Compadecida, etc., etc. Que eu, é claro que são obras-primas, mas são coisas de 40 anos atrás. Cadê o teatro brasileiro? Sumiu. Como a literatura também sumiu. Então nós precisamos primeiro criar pessoas capazes de escrever peças de teatro que valha a pena, né? Que vale a pena você trabalhar em cima. Quer dizer, eu não sei como resolver esse problema. Se alguns dos meus alunos tiveram a vocação teatral, escreverem boas peças, né? Aliás, eu recomendo o livro do Walter Kerr, K-E-R-R, How Do Not Write a Play. Já é um bom começo. Como não escrever uma peça? Acho que tem a tradução brasileira desse livro. Georges Gumiel. Falo aos meus filhos sobre os milagres, eles perguntam: isso está provado? Eu digo que sim. Não pela ciência oficial. Não, como não pela ciência oficial? É claro que está provado pela ciência oficial, exatamente. Você pega aí, assista os vídeos do Dr. Ricardo Castanhon, aquilo lá é a ciência oficial. Se não fosse a ciência oficial, não há nenhum critério de prova. Quem diz isso? Sou eu? Não, é Jesus Cristo que diz. Eu já citei mil vezes aqui o trecho de Mateus. Como é que podemos saber se é você o Messias? Ele diz: vocês contem o que vocês viram e ouviram. O que é isso aí? Um critério científico, meu Deus do céu. Agora, você dizer que o milagre é uma questão de fé, essa é a coisa mais absurda do mundo. Quer dizer, o milagre só aconteceu na minha crença. Quer dizer que o paralítico não saiu andando, ele só acreditou que saiu andando? Claro que não. Quer dizer, ou o fato é observável fisicamente, ou ele não aconteceu. E se ele for observado fisicamente, então, os critérios para o seu reconhecimento são os critérios da ciência moderna, da ciência oficial. Por exemplo, a famosa escada que teria sido construída por São José numa igreja do Novo México, uma escada fisicamente impossível, que está lá há mais de 100 anos, o pessoal sobe e desce na escada, ela não cai de jeito nenhum, ela não tem um prego, não tem cola, é feita com uma madeira totalmente desconhecida, inexistente no local, tá certo? E é uma espiral solta no ar. Tá lá a escada, ué. Então, tá lá também, vamos dizer, você pega os vídeos do Ricardo Castanhon. Então, daí eu digo que não pela ciência oficial, mas que existe bastante material a respeito. Então eles riem. Eu digo: riem porque são os idiotas. Passa para eles os vídeos do Ricardo Castanhon. Eu digo: agora você vai lá e prova que isso está errado. Então para de falar besteira. Rodrigo pergunta: considerando os meios de continuidade do poder apontado no seu curso sobre ciência política, como as grandes religiões, famílias dinásticas, etc., o senhor saiu conseguiu dizer que a maçonaria serviu como meio de continuidade do poder da burguesia, uma vez perdida a conexão com a origem cristã? Mas sem sombra de dúvida. Você tem países inteiros onde o governo é ocupado por uma sucessão de maçons. Pega o livro do Ricardo de la Sierra, né? Ele vai mostrando que os governantes da Espanha, desde não sei quando, tudo maçom. Na França, a mesmíssima coisa. Nos Estados Unidos, não é sempre maçom, mas o número de maçons na presidência é anormalmente grande em comparação com o número de maçons na população geral. Os maçons eram 5 milhões, hoje que diz que são apenas 2 milhões. Eu digo que, então, são menos de 1% da população. Como é que esse menos de 1% tem um terço dos presidentes? Isso é claro, é por causa, vamos dizer, da interproteção maçônica, onde eu já expliquei no próprio curso, porque existe o dever de lealdade que um maçom tem com os seus irmãos de loja é superior a qualquer dever de lealdade que ele tenha para com o Estado, para com a nação, etc., etc. E é natural que seja assim. Então, é claro que você tem que subir na vida, né? Bom, eu acho que por hoje vamos ter que parar por aí. Já foi longe demais. Então, lamento muito. Acabou. Agora só sábado que vem. Tem algum aviso? Não, não tem. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.